sem sentimentos. Já é a quinta vez que você me liga assim do nada e dorme em camas separadas. A quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa. Eu tô beijando outra boca depois que eu conheci você. Então diz por quê tá me ligando com essa voz de raiva, se entre nós não existe mais nada. Foi esse fim que você escolheu. Para de dizer que te traí, meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai, solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai, solteiro não trai. Em nome de AT Music Produções, alô Swing do T10, tamo junto. Já é a quinta vez que você me liga assim do nada e dorme em cama separada. A quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa. Eu tô beijando outra boca depois que eu conheci você. Então diz por quê tá me ligando com essa voz de raiva, se entre nós não existe mais nada. Foi esse fim que você escolheu. Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai, solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai, solteiro.